sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. E pra esse episódio de Dia das Mães, a gente tem as mães mais queridas da podosfera brasileira, Juva Lauer e Cris Bartes do Mamilos. Oi, pessoal, eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos. Opa, desculpa, esse é o GugaCast. Cara, vocês são muito profissionais, eu acho isso muito impressionante. São 4 anos repetindo a mesma abertura. E também tá aqui com a gente, Rafael. E aí, pessoal, é uma honra estar aqui entre pessoas tão ilustres. Eu ainda não consegui acreditar na ideia de que pro nosso episódio especial de Dia das Mães, a gente tem as melhores mães da podosfera. Tipo, a gente conseguiu mãe isso. Quem? Mãe de merda, no caso. É porque a gente não tá entrevistando nossos filhos, né? Não, eu juro que eu pensei isso. Eu falei, pô, Dia das Mães, a gente precisava ter mães. Eu pensei, quem que a gente conhece que é mãe? Eu, caramba, tem a Ju e a Cris. Elas são mães, além de tudo. Aí a hora que chegou esse convite, a gente, nossa, é mesmo, a gente é mãe. Quem tá cuidando dessas crianças e a gente tá aqui trabalhando o tempo todo? A Ju, inclusive, tava contando aí no Twitter uma história de mãe recente, né? A galera, inclusive, acabou dando spoiler aí do programa por conta disso. É, então, gente, essa semana foi o aniversário da Nina. E foi muito legal, né? Porque adultos responsáveis, a gente imprimiu os convites e deu pra ela levar na escola pra entregar pros amiguinhos. Eu entreguei ela, ela, tipo, já acordou segurando os convites, ela tava muito ansiosa e tal. E eu não consegui tirar os convites dela, eu daria pra professora entregar. Enfim, ela levou. E aí a professora falou, olha, na hora da roda você entrega pros seus amiguinhos. O que que ela fez? A gente, como adulto, a gente nunca imprime exatamente a quantidade. Porque vai que rasga, vai que amassa, vai que, né? Então sempre tem alguns a mais. Maria, quando foi buscar na hora do almoço, ela estava distribuindo na escola, falando, gente, pra vocês irem na minha festa. Aí ele pegou a cena da menina falando assim, então, mas eu acho que é só pras pessoas que são da sua turma. E a menina falou, não, todo mundo pode ir. Todo mundo é convidado. Aí a mãe já fica em pânico, né? Não, mas vai dar certo, tá? No dia seguinte, no dia da festa, eu fui levar o Benjamin, que estuda na mesma escola, né? É 2 anos mais velho. E aí eles têm irmãos, né? Então tem 2 colegas da Nina, que os irmãos são colegas do Benjamin. Então, obviamente, se os irmãos vão na festa da Nina, os mais velhos também vão. É uma política da boa vizinhança, isso é prática comum na escola. Só que só vão eles, não vai a turma toda do Benjamin, compreende? Não dá pra fazer uma festa com 40 crianças sem adulto. E aí, daqui a pouco, começa os colegas do Benjamin pedir pra ir pra festa. E eu vou falar o quê? Não, você não vai, pirralho. Festa não é pra você. Eu acho que você podia ter feito isso, porque vai ter que fazer terapia mesmo. Já entra no pacote. Putz, daí foi só um assim, ó. Tipo, o primeiro menino que falou, tia, você pode ir na minha... posso ir na festa da Nina também? E falou alto pra todas as crianças ouvirem. E eu, ah, então, mas tem que ver com a sua mãe. Ele, então você liga pra ela? E eu, beleza, só pra encerrar a conversa e os outros não pedirem. Aí a menina do outro lado da sala, tia, eu também. Vocês dois, só vocês, quietos. Beleza, corta. Silenciamento infantil. Corta, vou buscar a Nina. Então, já sabendo que tem as crianças do pátio que ela convidou, já sabendo que tem essas 2 crianças a mais da turma do Benjamin, vem uma mãe de uma outra criança, que não é nenhuma dessas, e fala, então, muito obrigada pelo convite pro Thiago ir na festa. Eu não tinha convidado o Thiago. Quem mas... é Thiago, né? Oi? E claramente, ai que bom, fico muito feliz que o Thiago vai na festa. E é isso, né, gente? Vamos acolher todo mundo que vem. Beleza, nisso, 22 crianças sem os pais, sob a minha supervisão. Mas eu tô muito tranquila, porque eu contratei recreação. Então eles iam chegar comigo, eu só tinha o trampo de levá-los. O nome disso é terceirização da festa, hein? Isso. Eu só tinha que levá-los e dar o almoço. Aí o almoço já foi caótico, 22 crianças pra lavar a mão, 22 crianças pra servir, 22 crianças. Não sei pra que lavar a mão, acho um exagero. Beleza, mas eu pensei... Chegamos a 1h30, a recreação começa às 2h, tá tudo certo. 15 para as 2h, nada da recreação, fiquei um pouco tensa. E liguei pra ela, ah, então, e aí, vocês estão chegando? Aí a menina falou assim, como assim, não é sexta a festa? Não, sério, vamos fazer essa simulação aqui, eu sou a mulher da recreação, me liga. Oi, tudo bom? Oi, Juliana, tudo bem? Não, foi pior, ela falou, quem é? Aí eu suei. Ela nem gravou seu número. Aí eu suei, cara, como assim? Oi, quem tá falando? Eu falei, então, é a Juliana, lembra da festa? E ela, que festa? Que festa, Juliana? Aí eu falei, oi, eu sou a mãe da Nina, vocês não estão vindo pra cá? Ué, não é sexta? Cara, foi isso aí, foi esse diálogo, cara. E aí, assim, pleno terror, né? Eu falei, meu Deus do céu, é hoje a festa. E ela, nunca aconteceu isso comigo, não sei o quê. Ah, os homens sempre falam isso. E daí eu pensando, o que que eu vou fazer, né? E daí, nesse meio tempo, enquanto ela adivinhava o que, que ela ia fazer pra dar conta disso, que em alguma hora ela ia mandar alguém, mas ia demorar pelo menos uma hora pra ela resolver, pra achar uma saída e tal. Eu cuidando dessas 22 crianças, que eu vou dar visão do merigo, tá? O meu prédio, o salão de festas, fica de frente pro parquinho. Só que é uma área aberta, então as crianças podem correr e parar no estacionamento e ser atropeladas e morrerem. E elas também têm acesso à área da piscina, onde elas podem se afogar e morrer. E também Sim. no balanço... Eu fico imaginando os pais ouvindo esse programa agora. E também no balanço, as crianças, tipo, estão lá, kamikaze... também pode bater e morrer. Então, são 22 crianças que a qualquer momento podem morrer e eu de adulta lá pra cuidar daquilo tudo. Tô muito tensa com isso. De repente, o menino fala, tia, eu quero fazer cocô. E eu, claro, vou lá com você. Aí o menino falou assim, então, mas é que eu já fiz o cocô. E aí, não deu tempo. E você achando que morrer era a pior coisa que podia acontecer. Não, e tudo bem, gente. Não, a Juliana faz uma festa infantil onde o KPI não é se divertir, é ficar vivo. Isso, né? Aí eu falei assim, não, susto, meus filhos já cagaram nas calças, isso é super normal. Aí eu levo a criança pro banheiro, só que enquanto eu estou no banheiro, tem 22 crianças potencialmente morrendo. E aí eu tô tensa. Eu não gosto dessa história, eu fico muito nervosa. Ali limpando o menino, pensando, tem que voltar logo, porque as crianças estão lá brincando e tal. E aí aquela coisa, a criança quando ela fez realmente cocô, um cocô de criança grande na calça, como é que você tira? Se você tirar a calça dela e ela em pé, o cocô vai cair no chão. E se você tirar ela no vaso pra tentar que o cocô caia no... Como que ela sentada vai tirar a calça, entendeu? E a gente naquela logística, é claro, tal, difícil, conseguimos tirar e eu tendo, tipo, limpar o menino todo, dar aquele banho de gato e trocar a roupa, não sei o quê. Gente, ó, ele não tinha 18 anos não, tá? Só pra vocês ficarem tranquilos. Daí, gente, quando eu peguei, precisava voltar pra cuidar das 22 crianças potencialmente mortas, eu peguei aquela calça com o cocô e botei dentro da mochila. Corta, fui cuidar das crianças. A mensagem que se mandou pro pai dessa criança. Exatamente. 7:30 da noite, quando a última criança saiu da minha casa de banho tomado e barriga cheia, que foi cair a ficha que eu mandei uma criança pra casa com cocô na mochila. Um cocô dentro da mochila, não uma calça cagada. Um cocô dentro da mochila. E por que que eu fiz isso? E como é que eu vou explicar pra uma mãe por que que eu mandei cocô dentro da mochila? Eu acho um horror, sério mesmo. Aí eu mandei o áudio que eu mandei pra mãe e pra Cris. Deixa eu tocar, vocês colocam no ar se vocês acharem legal, tá? Olha o áudio da Juliana pra mãe que recebeu um cocô de presente na mochila do filho. Ai, por favor. Gente, é muito horrível. Ó. Eu me lembrei de uma coisa que eu fiz no auge da loucura, na festa. Assim... Tipo, louca de droga, né? Chegar, teve mal entendido. É, então eu fiquei umas 2 horas e pouco tendo que entreter as crianças. Então 18 crianças, aquela loucura e tal. E no meio desse bafafá, o Nath me chamou e falou que ele tinha tava com vontade de fazer cocô, só que não deu tempo de chegar no vaso. Tava na calça. E aí eu ajudei ele a tirar, eu limpei ele, eu troquei a roupa e tal. Só que eu peguei a roupa e eu joguei ela num saco dentro da mochila. E daí agora eu tô assim, por que que eu fiz isso? Por que que eu não lavei a roupa? Por que que eu mandei uma roupa com cocô dentro da mochila da criança? Ai, desculpa, desculpa. Eu tava com 18 crianças, eu tava muito atarantada. Eu não consigo justificar... Qual é o ser humano que manda cocô na mochila? Me desculpa. A mochila deve estar empesteada. Deve estar empesteada na casa. Me desculpa. Essa é a Juliana Valauer. Gente, eu não consigo. E a minha sogra fica me olhando com um horror, assim, tipo... Primeiro, por que você não lavou a roupa? Quem é que manda cocô? E a segunda coisa, assim... A minha mãe só falou assim... Jogasse fora, cueca, ninguém ia notar. Ah, mas conta aí o que eu falei. Eu falei, não, se fosse comigo, eu ia estar tão desesperada que a criança ia voltar cagada. Eu não ia nem limpar a criança. É tipo, ó, desculpa, eu devolvi seu filho cagado porque eu não ia limpar. Gente, é isso. Essa é a minha história. Pra quem achava que eu era uma boa mãe, é esse tipo de mãe que eu sou aí. Cara, mas vamos falar. Alguma criança morreu? Não, com muita sorte. Nem elas comeram 3 quilos de pão de queijo. Elas estavam muito felizes, vocês não estão entendendo. É, comeram bastante, as crianças tudo comeram, correram. A gente alugou uma cama elástica no susto, no pavor. Brincaram muito, muito no outro dia. O Marcelão, que é o porteiro da escola, que conhece super bem as crianças, falou pro Merigo que estavam tudo de ressaca, nem corriam na escola, de tão cansadas que estavam da festa. Porque também é aquele suco com Rivotril ajuda, vai. Essa mãe, pô, quando as filhas da Ju teve aqui, eu mandei um pedaço de bolo pra ela. É, e eu te mandei um pedaço de cocô, otário. Pior é que o menino era o mais fofinho, assim, ele era aquela criança que todas as crianças ficavam gritando ao mesmo tempo, mãe da Nina, mãe da Nina. E ele, ela tem nome, ela é a Ju. O menino mais fofo do mundo, sabe? Puta que boa. É isso aí, ser fofinho ganha um cocô em troca. Quero ver as histórias dos ouvintes superarem essa história, porque a gente já começou on fire aqui. Não tem como superar, cara. Já digo de antemão que não superou. Antes da gente ir pro jogo, que hoje não é jogo, né, Rafael? Não, hoje vai ser personagem de nossas vidas, um dos quadros favoritos dos ouvintes. Putz, é muito legal. Antes da gente ir dos personagens de nossas vidas, eu queria comunicar um negócio muito legal que aconteceu aqui agora, que a gente tem um aplicativo especificamente feito pro nosso conteúdo secreto. Cara, que demais. Que é o Olo. Ele já tá disponível pra Android, pra iOS vai demorar mais um pouquinho, mas ele já tá disponível pra Android, então se você usa Android, você pode ir lá e baixar o Olo na App Store e você pode consumir o conteúdo exclusivo dos assinantes do grupo secreto usando um aplicativo próprio pra isso. Essa semana, falando de conteúdo secreto, a gente vai contar histórias nossas com nossa mãe. Sim. Óbvio que a gente não é burro e não vai falar mal dela em rede nacional, até porque não tem nada pra gente falar mal dela. Nem teria. Então a gente vai contar histórias em que a gente fez merda e ela foi lá e resolveu. E se você pensar bem, é um bom presente das mães aqui, né? O reconhecimento. É verdade. De 5 vezes em que ela resolveu uma merda que a gente fez, né? Finalmente ela vai ter esse reconhecimento. Sim. Agora, você pode ver isso lá no Olo. Então é só você ir na Play Store. Ele tá disponível só pra Android por enquanto. Então é só você ir na Play Store. Você baixa lá o Olo, W-O-L-L-O, procura lá. Você pode baixar ele gratuitamente. E você continua assinando com o PicPay. Você vai fazer lá o processo de assinatura. O pagamento vai ser pelo PicPay, que é, continua sendo, o canivete suíço dos meios de pagamento. Resolve todas as suas coisas em relação a pagamento. Principalmente o quê, Rafael? Principalmente dividir conta com os amigos. É de longe a melhor coisa que ele faz. Agora, a segunda melhor coisa que ele faz é devolver até R$10 na assinatura do Google Cash, que faz com que fique sendo quase de graça. Você tem um mês de graça lá pra você ver, todos os conteúdos estão lá disponíveis, e agora no Olo é muito fácil, tá tudo lá, um atrás do outro. E cara, o aplicativo tá lindo, você consegue ouvir em backgrounds, que era a maior reclamação que a gente tinha aqui, que você tinha que ficar com a tela aberta, né, pra poder ver os conteúdos. Você consegue começar de onde você parou, você consegue marcar o que você já ouviu. O aplicativo foi feito especificamente pra isso e tá funcionando muito legal, tá muito redondo. A integração dele com o PicPay, você coloca lá pra assinar, ele traz o aplicativo do PicPay, você conclui a assinatura, ele te manda de volta. Tá lindo, então é só você ir lá agora, baixa o Olo e assina com o PicPay. E aí você pode ir em gugacash.com/uolo, que tem tudo explicado lá, beleza? gugacash.com/uolo, baixa o Olo e assina com o PicPay e vem ouvir esse conteúdo aí com a gente reconhecendo. Desculpa aí, mãe. Vamos então, personagens de nossas vidas, é isso? É isso, vamos lá. Personagens de nossas vidas. O nosso jogo de hoje não é um jogo, é um clássico quadro desse programa Personagens de Nossas Vidas, porque a gente não faz muito, porque senão a gente seria processado. É verdade. Então é sempre um momento especial quando a gente tem um, e você trouxe um pra gente hoje, certo? Sim, trouxe um grande personagem da minha vida. Então vai lá. Caio, por favor, música de Personagens de Nossas Vidas. O ensino médio, ou como dizíamos à época, o segundo grau, é uma fase bem estranha. Você faz amizades que parecem ser para a vida toda e elas acabam de uma hora para outra. Você quer ser igual aos seus pares para formar uma turma, mas quer ser diferente. Enquanto tudo isso acontece, aparecem os mais diferentes personagens de nossas vidas. Você acabou de definir a adolescência. Você quer ser igual, mas você quer ser diferente. Isso em uma frase, né? E você sabe que essa adolescência é nos anos 90, porque você falou segundo grau. Não, mas nos anos 80 também era, 80, 90. Ok, mas antes disso era, tinha outro nome, era, sei lá, colegial. Colegial ou científico, ou normal. É, e antes disso era científico, e antes disso era, sei lá, uma palavra antiga qualquer. Anaximandro. Pô, parabéns. Eu tava tentando pensar em uma, mas nada ia superar isso. No meu ensino médio, eu fazia parte de uma turma meio nerd. Ninguém namorava, ninguém era bom nos esportes, mas tirávamos boas notas a maior parte do tempo. Peraí, Rabirão, é importante dizer que você continua fazendo parte de uma turma meio nerd. Aliás, é a mesma turma, né? Nem isso não mudou. Ah, a diferença é que você continua não bom nos esportes e você não tira mais boas notas porque você não tem mais notas pra tirar. Não, mas em minha defesa, eu digo o seguinte, eu botei isso só pra criar um estereótipo mesmo, porque eu não era tão ruim nos esportes. E tinham outras pessoas que também não eram tão ruins. Mas tinham algumas que eram realmente negações nos esportes. Não, você era um craque. Você era o craque da raça. Você era o deus da raça do Flamengo. Deus da raça e no basquete de trio eu ganhei medalha de prata, sendo o segundo melhor jogador da equipe. Parabéns. Obrigado. Como se fossem duas medalhas de prata. Boa. Nos trabalhos em grupo, entravam e saíam pessoas. Uma delas marcou o ensino médio. Seu nome era Miguel, mas seu apelido era Mister. Eu lembro do Mister. Aê! Era só isso que eu ia dizer, eu lembro do Mister. Eu não lembro de nada sobre o Mister, eu lembro que você tinha um amigo chamado Mister. Sim. Eu acho que por um tempo eu achei que o nome dele era realmente Mister. Não, primeiro assim, por um tempo eu achava que você estava falando do Mister Pizza. E aí depois eu percebi que era uma pessoa. Um ano mais velho, Mister não tinha traços distintivos. Cabelo preto e curto, pele branca, estatura média. Vestia sempre uma calça jeans e a camiseta do uniforme. Um tênis normal. Não era gordo, não era magro. Notas médias. Nenhum professor sabia seu nome. Essa calça jeans, ela tinha marca? Não, nunca. Nunca era uma calça jeans invejável ou degradante. Era uma calça jeans média. Calça jeans, calça jeans. Ela não era da Zump? Não. Ainda existe calça jeans da Zump? Acho que não. Na época também tinha da M-Officer. M-Officer. M-Officer podia ser Mr. Officer. Aí podia ser a calça jeans do Mr. É, mas ele não teria calça jeans de lá porque ela daria destaque pra ele. Ok. Podia ser também da Jeans Oeste, mas isso daria um destaque negativo. Ou da Kathleen Jeans. Naquela época, mas se fosse hoje, da Jeans Oeste seria maneiríssimo, né? Ou da Fof. Da Fof. Fof. Fof. Dois nomes incríveis, né, cara? Fof e Bibabu. Quem que aceitou que isso fosse o nome da sua loja? O Bibabu, a gente já falou muitas vezes aqui, mas Fof veio de repente na minha mente, assim. Fof. E aí eu falei. Eu falei enquanto veio. E aí depois eu me toquei do que eu acabei de falar. É muito triste que a Fof não exista mais. É, é uma pena. Pra quem não é de Brasília ou dos anos 90, a Fof era tipo uma C&A local, só que pior. Acho que é isso. Ok. Ele se aproximou da minha galera para fazermos trabalho juntos. Papo vai, papo vem, ele falou que podíamos trocar jogos de computador. Um amigo se animou e levou seus disquetes. Miguel levou os seus. Meu amigo Aldo era muito prevenido e passou um antivírus antes. Resultado, muitas ameaças ao seu 486. Devolveu os disquetes. Miguel levou outros disquetes. Mais vírus. Na hora de passar um arquivo em Word, já sabíamos. Os disquetes de Miguel viriam infectados. Ganhou o apelido de Mr. Vírus, que depois abreviou-se para Mister. É, então o Mister era Mr. Vírus? Era Mr. Vírus. Então ele era uma espécie de Mr. Pizza. Sim. Quer dizer, ele era Mr. alguma coisa. Ou Mr. Officer. Exato. Não era só Mr., mas depois ficou só Mr. E que jogos eram esses? Tinha Leisure Suit Larry? Não, já tinha passado Leisure Suit Larry. Era tipo Stunts. Cara, Stunts. Stunts era um jogão, hein? Só que é impossível. Ninguém, se fosse hoje, ninguém seria capaz de jogar Stunts. Se você colocar Stunts na cara do craque do jogo de carro hoje, ele não vai conseguir jogar. Sim. Porque era muito difícil, cara. Você tinha que selecionar as marchas do carro no teclado numérico. Era completamente impossível de... Aliás, eu não sei como é que as pessoas faziam, cara. Era o clássico, não sabia que era impossível, foi lá e fez. É, e estantes, a graça era ficar fazendo pista, né? Você podia fazer as próprias pistas. Aí você fazia umas pistas impossíveis, com um looping no meio, e era isso. É, e aí a droga do carro que você vai tentar fazer um looping com ele, tem câmbio manual. Só que tinha o seguinte, pra você fazer o loop com o carro, você tinha que primeiro controlar a velocidade do carro junto com o câmbio, né? Pra ele vir em velocidade e não perder a força centrífuga. A tração. É. Só que você tinha também que virar o volante, né? Porque o loop, ele é uma curva, né? Você tinha que virar o volante, senão você vai sair voando do outro lado. Que era o que acontecia. É. Ele não tem um trilho, né? Mas o que eu gosto mais dessa parte, além de lembrar quais eram os jogos, o que eu gosto é dessa adolescência dos anos 90, em que você trocava disquetes que tinham jogos. É. E jogos que cabiam em 512 KB. É. Primeiro que era maneiro. Isso. Ah, um dos jogos que tinha também era o SimCity original. Bom jogo. Era maneiro e era uma coisa possível de se fazer hoje. Como que você vai trocar jogos se todos eles são downloads? É, essa é a ideia. Que você não troque, que você compre. Exato. De sorriso fácil, mas com poucos detalhes de sua vida pessoal, Mister entrou para a turma. O que significava que, ao fim das aulas, nos sentávamos todos no gramado do lado de fora para conversar. É sério que vocês sentavam no gramado? Sim. Você sentava no gramado e ficava lá no gramado, igual um filme. É, conversando. Igual Barrados no Baile? Igual Barrados no Baile, só que a gente não era bem vestido. A gente só usava calça jeans e a camisa do uniforme. Isso eu acho que é uma coisa que é bonita nos filmes, mas na vida real é uma merda. É. Porque, assim, no filme você vê a pessoa sentada num belo tapete verde. O que parece legal e confortável. Mas na vida real, primeiro que gramado espeta. Segundo que, cara, o gramado, ele tá na sujeira, né? Assim, basicamente, assim, ele tá na terra, assim. Se tiver úmido, vai molhar você. Se tiver seco, vai empoeirar. E tem bicho, né, cara? Bastante, assim. E eu não tô falando só de minhocas, que são bichos que vivem embaixo da terra. Tem inseto, barata, besouro. Cara, sentar no gramado é uma merda. Eu estou surpreso, eu tô achando espantoso que você e seus amigos sentavam no gramado. A gente sentava e era legal. Primeiro que é um lugar bem arejado, né? Ao meio-dia em Brasília sempre faz calor, então a gente pegava uma gostoso. Sombra. Gostoso. E a gente sentava sobre o caderno. Você botava o caderno e sentava em cima pra não sujar a calça. Aqui na Flórida, se você sentar no gramado, você vai sentar em pelo menos 5 ou 6 lagartos. Você vai matar. E depois você vai ser atacado pelas famílias deles, que você deixou sem pai, sem mãe, sem irmão. Só que uma hora, Mister estava lá, outra hora não. Ele sumia. Como um ninja silencioso, Mister se retirava, sem se despedir de ninguém, e ninguém o via indo embora. Observamos isso e resolvemos ficar atentos, mas de nada adiantava. Mister se retirava em momentos de absoluta distração, como um ilusionista, como o então famoso David Copperfield. A gente pode dizer que ele era o Mister dos Magos? Pode ser, porque ele também tinha palavras de sabedoria. Para minha turma, aquilo foi o suficiente. Declaramos que Mister era misterioso. Afinal, ele sumia sem deixar vestígios. Ninguém sabia onde ele morava. Ele não se distinguia em nada. Era o perfeito agente de Men in Black, muito antes de surgir Men in Black. Começamos a comentar sobre ele. Quando isso acontecia, vários eventos estranhos. A luz acabava, uma pulseira se abria, um copo se partia na metade com precisão cirúrgica. Isso foi impressionante. Foi. Imagina um copo na metade, assim, como se ele tivesse sido cortado com um diamante, assim. Do nada, assim? Você tava falando do Mister e aí o copo se partiu no meio? Aí a gente ouviu um barulho na cozinha. E aí a gente correu pra ver o que que era, um copo tinha caído. E o copo, em vez de estilhaçar, ele partiu em dois. Cara, isso devia ser o Uri Geller, nesse momento. Ele devia estar tentando, sei lá, mudar o destino de alguma pessoa e o poder dele, sem querer, foi pro copo. Ele tava tentando entortar o garfo de alguma pessoa e aí, sem querer, ele quebrou esse copo. E até hoje ele não sabe disso. Eu ainda acho que era o poder do Mister. Ok. Nós falamos tanto, mas tanto do Mister, que as meninas começaram a se interessar. Uma delas começou a namorar com ele. E aí, nas férias, eles acabaram o namoro, porque ele sumiu sem deixar vestígios. Eu lembro de uma história do Mister que alguém ligou pra ele. E numa época em que as pessoas não tinham identificador de chamadas, alguém ligou pra ele, tipo, talvez tenha sido você. Você ligou pra ele e ele atendeu. Fala, Rafael. Sim, sim. E aí você falou exatamente pra ele assim, caramba, como você sabia que era eu? Aí ele falou algo assim como, eu senti, eu percebi que você ia me ligar. Não, na verdade ele respondeu, eu tava dormindo e sonhando com você. O impressionante é fazer isso com convicção, né? Porque se ele atendesse falando qualquer outro nome, fala Aldo, tudo bem? E aí você, não, cara, é o Rafael. E ia passar batido, ninguém ia lembrar. Mas como ele acertou, e a chance dele acertar era grande, porque não eram muitas pessoas, aí parece mágico. Exato. Ou ele realmente tava dormindo e sonhando comigo, por que não? É, melhor do que quando ele tava sonhando com um copo. Mas você lembra que a gente desenvolveu toda uma mitologia em torno do Mister, né? Uhum. O Mister tinha uma irmã que parecia muito com ele, que se chamava Sister. Eu lembro que uma vez, eu acho que ele tava lá em casa e eu cheguei pra você e falei assim, Rafael, não, ele tava lá em casa e alguém ligou pra ele e era o pai dele. E eu falei, Rafael, é o pai do Mister, o Master. Isso, Master, foi a sua grande contribuição pra mitologia do Mister. Além do Master, tinha um professor de história que se parecia muito com o Mister. A gente chamava ele de Jester. E o Mister, embora ele não tivesse nenhum traço físico distintivo, ele era um pouquinho assim, mas não muito, mas ele era um pouquinho corcunda, sabe? Ele era um pouquinho curvado, assim. E aí tinha um cara que jogava basquete com a gente, que ele parecia o Mister, só que ele era muito mais encurvado que o Mister. E aí a gente dizia, sabe aquela figura da evolução do homem, que tem um macaco e aí ele vai ficando cada vez mais ereto e vira o homem? Uhum. Então, a gente dizia que com base nisso, esse cara era o ancestral do Mister. Ok. O Mister tinha um caminho único na evolução, e esse cara era ancestral dele, e aí o nome dele era ancestral. Então tinha o Mister, a Sister, o Master e o Jester, e o ancestral. E o ancestral. Ok. Exatamente. Tudo isso só porque o Mister aparecia e desaparecia nos lugares. Tudo se criou em torno disso. E porque ele tinha um Fusca. No fim do ensino médio, cada um tomou seu rumo. Mister decidiu se mudar para o sul do país. Trocamos cartas, e-mails, falamos pelo ICQ, trocamos fotos. Porque sumir de repente seria muito óbvio. Ele sumiu aos poucos. Até quem foi ao sul do país depois disso o visitou. Tudo caminhava para o fim do mistério. Já sabíamos onde ele morava e entrávamos na era da hipercomunicação. Aos poucos, todos perderam seus contatos com o Mister. O ICQ sumiu. O e-mail parou de responder, o telefone dele mudou. No momento, naquele momento em que todas as pessoas passaram a saber tudo da vida uns dos outros, com foto de café da manhã, e quando justo isso aconteceu, Mister sumiu. Como se a vida fosse uma eterna reunião no gramado após a aula, Mister se retirou sem alarde e sumiu de nossas vidas para sempre, marcando assim nossas vidas para sempre. Eu acho que ele sumiu porque ele não queria mais sentar no gramado. Eu acho que ele sumiu porque aí eu já conversei muito isso com essa galera. Eu acho que ele nunca gostou da gente. Ele só queria botar o nome no trabalho, sabe? Sei. Aí ele virou uma lenda e ele ficou super de saco cheio daquilo e tudo mais, mas ele foi suportando e aí ele sumiu. Mas o que é bonito é isso, ele marcou nossa vida pra sempre porque ele não tinha nenhum traço distintivo e ele sumiu. Tá. Geralmente as pessoas marcam porque elas têm um traço muito marcante ou porque elas ficaram na sua vida. E o Mister foi justamente o contrário. É um belo personagem das nossas vidas. Mister, onde você estiver, cara, eu te amo. Vamos pras histórias então? Vamos. Vamos. O nome da primeira história é Anos Dourados. Você colocou o nome de filmes pornô, Rafael? Não, imagina. Minissérie da Globo. Minissérie da Globo, exatamente. Essa foi a inspiração para os títulos dos e-mails. Olá, meninos. Para ficar na tradição dos e-mails de meninas. Quando começa com olá, meninos, é porque é uma menina que escreveu, é isso. Meu nome é... Mas eu peço que mudem todos os nomes da história. Rafael, você já tem os nomes aqui pra gente dar pra essas pessoas? Não, não tenho, não. Mas eu tinha pensado, essa história se passa nos anos 90, eu tinha pensado em nomes dos anos 90. Tipo Maurício Matar. Malu Mader. Malu Mader. Malu Mader é bom e combina com Anos Dourados. Isso. É isso aí. Tá bom, quando a gente chegar lá, a gente fala então. Tenho 38 anos e essa história se passa em 1996, quando eu tinha só 15 anos. Eu sempre fui uma menina meio tímida, mas quando cheguei na adolescência, entrei numas de beijar todos os meninos. Nada demais. Fiquei com uns 4 meninos da sala e mais uns 4 que eram de séries mais avançadas. Até aí, nada demais, né? Normal. Mas eu queria saber se são todos ao mesmo tempo ou um de cada vez. Como ela tem só 15 anos, vamos dizer que foi um de cada vez. Tá bom. E vamos não dar mais detalhes. O problema é que estava chegando minha festa de 15 anos e minha mãe queria fazer uma super festa com meninos de 15 anos usando terno, com um DJ, doces muito caros e, claro, troca de sapatos. Existe isso? É sensacional a troca de sapatos. Eu fui numa festa assim. Não conheço isso. Troca de sapatos. Você conhece, Juliana? Não faço a menor ideia do que ela tá falando. Putz, isso deve ser um lance do interior. Lá em Brasília tinha também. Tem uma festa de 15 anos e a menina, ela entra com aquele vestido de bombom, sabe? Deve ser tutu. É, e aí ela tem um sapato baixo. E aí tem uma cerimônia no meio da festa que ela põe um sapato alto, entendeu? Nossa. Ah, porque ela tá debutando na sociedade. Ela vai poder fazer parte do baile. Faz ela sentido. Ela vai poder. Tá nossa, bom. Tá ótimo. Tá bom. Ela virou mulher. Ok. Eu lembro em uma que eu fui, e aí tinha o nome da menina lá, que a gente vai chamar ela de Nicole Natasha. Tinha tipo uma locutora, assim, narrando o que tava acontecendo. Tipo de rodeio? É, e aí ela falava assim... e agora Nicole e Natasha vai trocar sapatos. Aí ela trocou o sapato e ela falou assim: Nicole e Natasha agora é uma mulher. Dá pra fazer só um mamilos com a polêmica inteira disso. Não sei nem por onde começar essa pauta. Sério, eu tô em choque. Vai, continua aí. Isso deve ficar bom em algum momento. Na época, tinha ainda uma moda de contratar atores pra dançar a valsa. Ó o Maurício Matar. Puta, Paquito. total, é isso aí. Total. Os caras da Malhação, todos iam. E as pessoas que ouvem esse programa não devem saber o que é Paquito, não? Ô, gente, tinha uma pessoa chamada Xuxa. Ela tinha um programa infantil, ela tinha assistentes, as Paquitas e os Paquitos. E os meninos eram bem bonitos. O Rafael sabe tudo sobre as Paquitas. A gente já fez um compêndio aqui a respeito. Ah, você não sabe o que é pior? Eu não consigo falar mais que eu estou empaquetada, porque são várias Paquitas enfileiradas. Horrível isso. Mas eu convenci minha mãe a evitar essa breguice. Nada contra quem faz, ok. Até tem amigas. Era claramente minha mãe realizando seus desejos na minha vida. Quem nunca? Embora não fôssemos ricos, tínhamos 2 carros. É rico. É privilégio, sim. É, porra. É, né? Esse é o meme. Minha mãe vendeu o dela pra pagar a festa. Meu Deus. Caraca. A festa custou 1 cadete. Vermelho, conversível, ou Escort XR3. Meus irmãos, tenho 3, todos mais velhos, ficaram putos. Afinal, minha mãe ia ter que andar de ônibus por muito tempo pra pagar aquela festa. Mas ela não ouviu ninguém. Queria que a filha tivesse um dia de princesa, que fosse aos 15 anos, e era ela que ia andar de ônibus, ninguém tinha nada com isso. Meu pai nem se atreveu a discutir. Só vendeu o carro e assinou o cheques. Saudades anos 90. Cheques, né? Só isso já denota a idade da história. Eu fico imaginando a cena maravilhosa da mãe chegando e falando: o carro é meu, vou fazer o que eu quiser, você não quer a festa, mas eu vou fazer assim mesmo, e seus irmãos tudo cala a boca e assina esse cheque. E aí ele assinou um cheque do Bamerindus. Isso. Para a festa, ela fez questão que eu chamasse toda a sala. Olha aí, igual a Nina. Só fica pior. Eu fiquei aliviada por um lado e preocupada por outro. Aliviada porque não ia precisar convidar ninguém escondido. Mas iam ter 4... É a Nina Manuver. Mas iam ter 4 meninos que eu já tinha ficado na mesma festa. Ai, que delícia. Eu não tinha nada com nenhum deles. Mas sempre fica aquela coisa, né? Pelo menos na época ficava. Não sei se os adolescentes de hoje se importam. Não, não se importam. Não se importa. Não, aí eu acho que é mais fácil. Tá todo mundo no mesmo local, já vamos fazer tudo de novo. Minha mãe reservou um salão bem grande num clube tradicional da cidade. Meu pai tinha um conhecido que fazia coluna social da cidade e ele publicou a notícia do baile. Cara, que maravilhoso isso. Gente, que sufoco. Minha mãe achou aquilo o máximo. Acho que, por ela, esse sonho se realizou naquele momento e poderia ter ficado por aí. Hoje, olhando pra trás, acho que poderia mesmo. Ela saiu tipo no Amaury Júnior da cidade interior. Tipo isso. Caraca. Tomara que o colunista social tenha ido na festa, né? Tem cheiro de que vai ficar pior. Chegou o dia da grande festa. Botei meu vestido feito em costureira e me senti maravilhosa. A festa foi enchendo e tudo era o máximo. Os docinhos tinham aquela cobertura que fica parecendo de vidro. Tá ligada, muito rica. Sei como é. Os salgados eram fritos na hora. Que isso, hein? Isso aí, porra, é privilégio também. Também. Tinha até daquela coxinha que vem com um palito. Porra. Coxa creme. Um menino comeu o salgado com palito e tudo, e graças a Deus não engasgou. Olha aí o risco de vida. Ai, meu Deus. Cara, será que essa não é a festa da Nina no futuro? Sim. É, eu não sei, eu tô preocupada. Eu acho, tem potencial. Eu vou salvar a Nina, isso não vai acontecer. Porque embora ele fosse um menino que não conhecia salgados chiques, pelo menos ele mastigava bem os alimentos. Salgado chique. Sempre mastiguem bem os alimentos, amiguinhos. Pode ter um palito de dente neles. É uma boa dica. O grande porém da festa é que não poderia servir bebida para os menores. Que bom. Isso é lei no Brasil desde não sei quando, talvez o Rafael saiba. Mas nos anos 90, isso era muito relativo. Rafael, desde quando é proibido vender bebida para menores no Brasil? Ah, cara, eu não sei. Mas pelo menos desde a Constituição de 88. É, então já tá garantido aqui. É. E em cidades do interior, ainda mais relativo. Mas meu pai não queria de jeito nenhum que servisse bebidas pros meninos pra não dar problema. Achamos o foco da preocupação, não é jovens beberem? Sim. Aí começa a relativização, mas será que vinho com açúcar é álcool? Será que grape... Como é que era aquela bebida que parecia grapefruit? Não. Keep cooler é álcool? É. A festa rolando, tocava Paralamas, Lulu Santos e nos momentos mais bombados, as 7 mais da Jovem Pan. Com Luciano Huck na capa. Meu Deus. Também era a época do Rap Brasil. Vem Deus, DJ! Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É. Todo mundo animado. A festa parou pra eu trocar de sapato. Bem no meio do rap. Uma locutora. É, porque ela vai andar pela favela, ela tem que estar calçada, entendeu? Exato. Onde ela nasceu, que tinha salgado chique. De vidro, é. Uma locutora especialmente contratada narrou o momento. Igual eu falei. Ah, Juliana, tá aí um nicho de mercado, hein? MC de festa de 15 anos. Me chamem pra narrar o momento que a sua filha troca de sapato. Essa voz de veludo você pode ter, Juliana Valauer, na sua festa de 15 anos. Não consigo pensar num trampo que eu ficaria mais orgulhosa de fazer. Cara, nesse momento, eu me ressinto de não ter uma filha que vai fazer 15 anos pra poder contratar a Juliana só pra fazer isso. Pois é, cara, maravilhosa. Imagina a Nina terrorista fazendo 15 anos. Nossa, ela joga o sapato na cabeça de alguém. Depois que troquei os sapatos, fui pra pista de dança. Aí um dos meninos que eu havia ficado, Maurício Matar, começou a dar em cima de mim. Falava no ouvido, essas coisas. Logo ele me puxou pra fora da roda e fomos pra um lugar mais reservado pra ficar, entre aspas. Ainda se fala ficar? Eu não sei. Não saberia dizer, senhor. Porque ninguém sabe. Eu acho que não tem... O que que poderia ter no lugar de ficar, gente? Vamos pegar. Lá. Pegar? É. Em Goiânia, eles... Hoje tava dando uns pega. Não, mas dá pra usar isso no presente. Mas, e aí, você já peguei pegou o cara. Ah, dá pra usar mesmo. Já pegou o fulano? Juliana, você já pegou o merigo? Foi depois que você trocou o sapato? Troquei bem o sapato. Em Goiânia, eles falavam beijar. Ah, vamos ali pra beijar, entendeu? Lá em Minas, lá em Minas a gente falava, vão lá. Vão lá? Opa, vão. Mas justo quando estávamos beijando, eu abri o olho por um instante e vi minha mãe, meu Deus. Dona Florinda botou a... Dona Florinda é a mãe da menina. Dona Florinda botou a mão na cintura e me olhou feio e quebrou o clima. Falei pra voltarmos pra pista, sem graça pela atitude da mamãe. É, tipo o Kiko, né? Tipo... Vamos, tesouro. Mamãe. Mas feliz que ele não... o menino não viu a Dona Florinda. Ah, que alívio. Papo vai, papo vem. Maurício Matar foi embora. E aí, outro menino que eu já tinha ficado... Rafael, fala o nome de outro ator dos anos 90. Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Aí, outro... Aí outro menino que eu já tinha ficado, Paulo Ricardo, começou a me olhar diferente. Um olhar 43. Exato. Uma amiga minha, a Malu Mader, falou que eu devia ficar com ele. Fiquei morrendo de vergonha de ficar com outro menino na mesma festa. Ai, amiga, se liberta. Vai lá. Na época, isso já rolava em festa, em show, em micareta, mas não na minha festa de 15 anos. Tem razão. Que eu achei que era demais. Tem um ponto. Só que o que eu não sabia é que o Paulo Ricardo tinha conseguido tomar umas cervejas escondido. Uma Bavária, talvez. Sextou numa Bavária. E talvez por isso ele estava saidinho, como diz a Dona Florinda. Aí fomos para um canto e ficamos. Tive o cuidado de ver se a Dona Florinda estava por perto. Aí ficamos e estava bem bom, eu adorava o Paulo Ricardo. E de repente senti uma mão batendo no meu ombro. Parei de beijar e olhei, e era minha mãe, Dona Florinda, e ela disse... Dona Florinda... Ela marcação tá... cerrada, Dona Florinda. É. O que, que é isso, meu tesouro? Não se misture com essa gentalha. E o Paulo Ricardo falou, desculpa, tia. E eu quis desaparecer. Quis dar fast forward e acordar um ano depois. Mas nada disso aconteceu. Minha mãe deu maior bronca no Paulo Ricardo, falou que ele tinha bebido e que ia contar pra mãe dele. Em cidade pequena é assim. Cidade grande também. Ele pediu desculpas e saiu. Eu olhei pra minha mãe, ela apenas sorriu e saiu de perto e eu fiquei puta. Voltei pra festa. Muitos meninos já tinham bebido e estava tudo meio chato. Uns meninos começaram a se provocar e de repente começaram a brigar, claro. Agora começou uma festa do interior de verdade. Sim. Meu tio apareceu pra separar e levou um soco. Adoro. Maior baixaria. Lá em Minas, se não tem pão de queijo com um lombo e se não tem uma briga no casamento, não é casamento. Que ótimo casamento. Peraí, pão de queijo com lombo? Tipo, pão de queijo recheado de lombo? Nossa, você não tá entendendo. Todo casamento na minha família tem. É o pão de queijo, faz ele um pouquinho maior, parte e coloca lombo. Caramba. No pão de queijo, fecha e isso é servido a noite inteira. Caramba, me convida, Cris. Eu tô disponível. Vamos também. Vamos lá. Precisa casar, não. Eu faço lá em casa, tá tudo bem. Todo mundo... Esse negócio de ter que casar pra comer isso não parece certo, não. Acho que eu tô pedindo muito. Pode ir lá, eu faço. Combinado. Eu vou cobrar isso aí. Maior baixaria, eu morrendo de vergonha. A festa, que era pra ser a melhor da minha vida, estava indo pro ralo. Eu não podia ficar com ninguém e agora estava tendo briga. Separaram a briga, meu tio foi botar gelo na boca. Tadinho. Podia pôr uma latinha de Bavária. É, de malte 90. Um dos últimos casamentos que eu fui, eu não posso citar nomes, mas a parente em questão era a única filha dela que estava casando e ela não gostava do rapaz com quem a moça estava casando. E ela bebeu muito e ela deu muito vexame, ela vomitou no meio da festa, a mãe da noiva. Meu Deus. Então, olha só, Natasha, a sua vida tá um pouco mais fácil, foi só a festa de 15 anos. É uma espécie de casamento, né, de adolescente, uma festa de 15 anos. Pois é. É até melhor porque não tem um noivo. É isso, é casa sozinho, né? É, só tipo um sapato isso. Que você tem que trocar. Pô, mas é até bom trocar de sapato, vai, no meio. Ah, se tiver um paquito pra dançar, tá mais legal. Eu estava super triste. Sentei numa mesa e comecei a chorar. Ai, tadinha. De repente apareceu um menino da sala, mais um que eu não tinha ficado. O nome dele era... Taumaturgo Ferreira. O nome dele era Taumaturgo Ferreira. É muito top model essa história, então vão todos os personagens da novela. É sério, que eu lembro desse nome, Taumaturgo Ferreira. É o namorado da Malu Mader em Top Model. Que maravilhoso esse nome, cara. É demais. Meu próximo cachorro vai chamar Taumaturgo. Ele disse pra eu não ficar assim, que a festa tinha sido muito legal e que eu estava linda. Essas coisas. Achei que ele só estava dando em cima de mim, aparentemente. Sim, é o que o Taumaturgo faz. Isso. É o Taumaturgo Move. Ele falou pra gente sair dali. Falei que nem adiantava tentar me beijar, que minha mãe estava me perseguindo e não deixava eu ficar com ninguém na minha própria festa. Ele disse que não, nada a ver, só queria que eu melhorasse. Pô, garoto gentil. A gente foi pra parte atrás da cozinha e ele começou a tentar me beijar. Pra surpresa de ninguém, né? Eu até queria, mas não queria passar vergonha com a minha mãe de novo. E ele nem era tão bonito quanto os outros. Mas nesse horário tá tudo bem. depois de 20 salgadinhos de, com palito. Ah, com não, palito. Meu, eu não quero continuar essa história, não. Vai, fala. Eu já tô sentindo o que, que vai acontecer. Numa hora, ele tentou me beijar e virei o rosto e vi minha mãe. Olha isso, de novo. Puta que pariu. Essa casa deve ser tipo meu apartamento, 80 metros quadrados. Não tem jeito, a gente vai se ver o tempo todo. Ele tomou um susto. Eu já me preparei pra mãozinha na cintura de novo e uma bronca no pobre do taumaturgo. Minha mãe olhou pra mim e fez um legal com as duas mãos. Ué? Caramba! Como assim? Double joinha. Eu não estava entendendo, mas achei que ela estava com pena de mim e me autorizou a ficar daquela vez. Nós ficamos e foi ótimo. Depois da festa, no dia seguinte, achei que estava todo mundo me olhando estranho. Minha mãe mandou um "Mocinha, precisamos conversar", ou coisa do gênero. Ferrou. Eu comecei a falar que não tinha nada a ver, ela ficar me controlando, que era normal beijar na minha idade, que não era nada demais. E ela falou, ah, minha filha, você é tão linda e fica com aqueles meninos feios. Era esse o problema. Aí eu perguntei, e por que você fez um sinal pra eu ficar com o taumaturgo? Era um sinal pra eu ficar? E ela respondeu, aquele menino era lindo, ele parecia o Rony Von. Que horrível. Rony Von. A gente já sabe qual era o corte de cabelo do menino nesse momento. Sim. Eu só consigo pensar nisso. Mas eu achei que essa mãe bem coerente. É, ela só tava avaliando os meninos. Não é que ela tava com problema com a menina beijar. O problema não é a quantidade de meninos que ela fica, é, né? Era só ela ficar com um menino bonito. Ah, eu, como mãe, eu acho, acho válido. Eu também, até porque o Rony Von é o Pequeno Príncipe. Não é mesmo? Se fosse hoje, eu olharia na hora no celular pra ver quem era. Na época, eu tive que procurar nas revistas. Cara, que história sensacional. Muito boa. Me deu vontade de fazer uma festa de 15 anos pra Tatá. Eu só espero ser convidado. Vamos lá, vai ter podcast com pernil. Quem conta a próxima história? Então vamos lá, pra segunda história, Memorial de Maria Moura. Olá, apresentadores e convidados presentes e ausentes. Saudações, adoro o podcast de vocês. Bons choros e risos, gratidão. Podem me dizer que meu nome é Jonatas, sou de Salvador, Bahia, e tenho uma mãe que tem um leque de histórias surpreendentes. Nascida em dezembro de 69, de uma família de roceiros no sertão, sempre acreditei e admirei a determinação da minha mãe, a Raquel, que em sua cidade de criação, Conceição do Coité, era conhecida como Raquelzinha Vale Ouro. Na série Futuros Possíveis, que a gente foi pro Agreste, a gente conheceu a poetisa que era de Conceição do Coité. Foi muito legal, muito. E é bem cheio de lirismo mesmo. E agora a gente conhece a Raquezinha Vale Ouro. Raquezinha Vale Ouro. Outra personagem importante. Definida pela minha ancestralidade guerreira, relatarei algumas histórias que me convencem que tenho uma mãe com uma vida incomum. Vamos a 1983. Mais precisamente, em 29 de maio de 83... Nas vésperas das festividades juninas, Raquel tinha 13 anos. Brincava na rua e cuidava de uma banca de mercadorias e frutas de seu pai, no bairro de Baixa do Fiscal, em Salvador. Meu avô tinha mania de dar sustos brincando com a minha mãe. No meio de fogos para crianças chamados cobrinhas e algumas bombinhas, Raquel toma um susto e balbucia. Pai, você me assustou de novo, e cai de frente no chão. Meu avô grita, minha filha tomou um tiro. Caraca. Isso mesmo. Como assim? Quando minha mãe tinha 13 anos, tomou um tiro de bala perdida. Caramba. Nas costas. Eu achei que ele achou que ela tinha tomado um tiro com os bombinhas. Eu achei que era uma brincadeira. Ela começou essa história contando que ela tava falando uma brincadeira. Que o vô dela era muito engraçadalho e ficava dando sustinhos. Pois é, eu achei que era isso também. Eu acho que tomou um tiro é um bom susto, só a minha opinião. Ela fala assim, ó, o fato de eu estar escrevendo já revela o spoiler da sobrevivência. Bom, que bom, né? Que bom, é. Corre, corre, carrega ela, chama socorro e o tempo tá correndo. Minha mãe não conseguia respirar direito, muito sangue, muita preocupação e desespero. Que hora que a gente vai se divertir? Não é. Eu também não sei. Eles tomam um táxi e partem pro hospital. Nessa época não tinha muitas sinaleiras, haviam mais agentes de trânsito. E foi um semáforo humano desses que meu avô tomou pra ser o Moisés abrindo o trânsito. Nessa ambulância improvisada, cuja sirene era o apito do agente e a urgência era uma pré-adolescente baleada. Ao chegarem no Hospital Geral Getúlio Vargas, um hospital que não funciona mais, mas que ficava no bairro do Canela, levam minha mãe correndo para a cerimônia. Nessas situações, não há muita cerimônia. Bisturi nas roupas e vamos nessa. De falta de ar e perda de sentidos, Raquel retira forças sobrenaturais para se fechar toda, cobre partes íntimas. Uma menina evangélica não pode se expor. Tadinha. Meu Deus. A falta de força e a anestesia intravenosa venceram e ela dormiu. Acordou achando que tudo era um pesadelo terrível. No entanto, como assim? Estou com todos os membros amarrados. Braços e pernas amarrados, acesso nas vias nasais, nas veias, sondas e coisas que ela não conseguia lembrar direito mostraram que sim, ela tinha vivido tudo aquilo. Durante a visita de minha avó, ela sorrateiramente folgou uma das mãos que ela usou para tirar as amarras dos braços e ficar menos tensa. Ao dormir, removeu todos os acessos inconscientemente e levou a maior bronca do médico no dia seguinte. A cirurgia foi para reparar danos e a expectativa era que ela iria viver até uns 30 anos. Caramba! A bala iria continuar correndo no corpo dela, apitando em entradas de banco e provavelmente ela não teria filhos. Mas algo milagroso acontece diante desse médico novato. A bala, que nunca mais pararia de se mover, milagrosamente parou próximo à costela, flutuante do lado direito, como se tivesse saltado. O médico só faltou se emocionar. Isso não ocorre, que sorte é minha, minha primeira bala. Meu Deus, a bala simplesmente saiu. Precário. Corre novamente para a cirurgia para remover a bala, abrindo a barriga. Surgia mais que um sucesso, minha mãe sem bala e com expectativas de vida. Uma coisa que me emociona às vezes é que até hoje ela tem as marcas da cirurgia na barriga. Porém, quando ela foi me parir, tinha que ser cesárea, e ela optou pelo corte vertical. Dessa forma, na barriga dela tem apenas uma cicatriz grande, que vai da altura das costelas até o quadril, no meio da barriga. Ela cobriu a outra cicatriz com essa cicatriz, eu acho que foi isso. Outra história curtinha que eu gostaria de relatar é que a minha mãe já foi dona de uma mercearia. E como todo negócio de rua, sempre tem duas coisas, fiado e assaltos. Ah, meu Deus do céu. Estava eu com 14 anos de idade, tomando banho para ir para a escola, e ouço um estampido forte, vários gritos e um alvoroço se formando. Me arrumo e desço, a mercearia funcionava embaixo da minha casa. O que, que aconteceu? Ela tinha sofrido uma tentativa de assalto e os fatos foram inusitados. Porta quase trancada, minha mãe colocou na cabeça que a arma do assaltante era de brinquedo. Puxou o facão de cortar coco, deu um susto no rapaz, trancou a porta e foi correndo pro fundo girando o facão, crendo que poderia fazer qualquer bala ricochetear. Meu Deus do céu. A mãe dele é um samurai, ser humano, cara. Né, cara? Afinal, a cota de tiro tomado já tinha sido batida. O cara atira pra cima, muito nervoso, atira na direção dela e nada ocorreu. Foi embora jurando que essa comédia seria retratada. Hoje minha mãe treina Hapkido comigo e meu irmão há 5 anos e tem que me obedecer, pois sou mais graduado. Ai, que amor! Isso é muito legal. Quando conversa demais ou desobedece, eu mando pagar 10 flexões e 10 abdominais. Adorei, adorei. Sinto que ela sempre foi uma guerreira, sobrevivente, cheia de propósitos. E sou muito feliz de vir dessa linhagem de guerreiros sertanejos e de ter uma mãe dura de matar. Ai, que amor, muito bonitinho. É, super. Que espanta balas com uma faca. Com uma faca, né? Ninja. Brandindo a peixeira. Muito obrigada pelo espaço e por lerem minha história. Muito obrigada por deixar meus treinos em casa e minhas horas na agência mais divertidas. Vocês são demais. Obrigado. Ai, que fofo, adorei. Obrigado pela história de samurai da sua mãe. Nem te conto que ela ainda tem vida, porque não é 7? Mas gastou bem, hein? Porra. Rafael, lê a próxima aí. Ok. Essa história se chama Tenda dos Milagres. Olá, senhores que alegram nossas terças-feiras e fazem os caminhos solitários mais agradáveis ao ouvir as histórias contadas por vocês. Meu nome é Leandro Donda e podem manter os nomes na história se quiserem. Essa é a história que meus pais sempre contaram quando perguntados do maior drama que passaram. Tenho 36 anos, agrônomo por formação acadêmica, gastrônomo há 2 anos e professor de gastronomia há 1 ano. Casada há quase 12 anos, pai de 2 crianças lindas, uma de 8 e uma de 2, e estamos acabando de construir nossa primeira casa. Porém, por muito pouco, a história não se encerrou quase antes de começar. Nasci de cesárea, em São José do Rio Preto. Nossa família é toda dessa região. Em 15 de fevereiro de 1983. O filho caçula, único planejado, entre aspas. Após passar do resguardo, minha mãe e eu fomos para nossa casa na divisa da Bahia com Pernambuco, onde meu pai e meus 2 irmãos mais velhos nos aguardavam. Nos meus primeiros 7 meses de vida, eu não dei trabalho algum. Segundo o relato dos meus pais, nem chorar direito eu chorava. Sonho de qualquer pai? Risos, risos, risos. No entanto, no meu 8º mês de vida, eu comecei a ter uma febre inexplicável, seguida de diarreia. Exames não mostraram nenhuma infecção no sangue, mas algo não parecia normal, pois o bebê, outrora quieto, agora chorava com uma frequência de deixar qualquer pai ou mãe muito preocupados. Meus pais iam e voltavam da pediatra, e esta nunca identificava nada, e dizia ser normal, que talvez fosse apenas o calor. Meu pai resolveu ligar para a irmã dele, pediatra, e minha madrinha, no interior de São Paulo, e relatar o que estava acontecendo. Ela passou o telefone de um médico infectologista pediatra, para que explicassem os sintomas e ele tentaria nos ajudar. Meus pais assim o fizeram, e após relatarem todos os sintomas, ele diagnosticou como provável infecção de ouvido. Meus pais me levaram novamente na pediatra de confiança e relataram o fato. Ela se recusou a me examinar, dizendo que não existe diagnóstico por telefone e que o tal médico só estava querendo aparecer. Por que ter humildade, né? E falar assim, gente, se eu não fui capaz, né? E a gente, capaz. Eu vou tentar toda abordagem, porque é uma criança sofrendo, são pais sofrendo, então, né? Não, me custa fazer um exame de ouvido da criança de novo, com redobrada atenção para tentar encontrar respostas que eu não fui capaz. Eu não entendi, o cara falou assim, ah, não, não pode ser isso porque o cara fez pro telefone, é isso? Aí o cara... Exato, com essa prepotência característica. 2 dias depois, meus sintomas voltaram. E eles me levaram até ela e a mesma se recusou novamente a examinar meus ouvidos. E meus pais me levaram de volta para casa. O que, que custava olhar o ouvido da menina? Isso. Só uma lanterninha ali. Então, mas é uma questão de provar que ela tá certa, entendeu? Porque se ela fizesse isso, ela tava admitindo que ela deixou passar alguma coisa, entendeu? E é mais importante o orgulho dela do que a saúde de uma criança, é isso. Caramba. Na mesma noite, minha febre aumentou. E eu tive convulsões e fui parar na UTI do hospital local. Caramba. Nossa, pai, eu já nem consigo imaginar o que eu faria. Também não. Meus pais jovens, ambos com menos de 30 anos, não sabiam o que fazer ao verem o filho de 8 meses entubado. Minha mãe dizia a ele que deveríamos ir para Salvador, pois lá haveria médicos capacitados para me examinarem e me tratarem. Ele, relutante, pensando nos outros 2 filhos que estavam em casa, não conseguia se decidir. Eis que ao lado do bercinho da UTI, me pergunta, entre aspas, se ele deveria me mandar para Salvador. Ou não. E eu levanto minha mão frágil, seguro o dedo dele, dou um sorriso e volto a fechar meus olhos. Ah, que bonito. Igual filme. Meu pai, em prantos, decide, então, enviar minha mãe e a mim para Salvador na ambulância, enquanto retorna para casa para ficar com os meus irmãos e aguardar notícias nossas. Após uma longa viagem de mais de 5 horas em estradas do interior da Bahia nos anos 80... Chegamos a Salvador, caraca, dentro da Bahia 5 horas. Chegamos a Salvador já pela manhã, e ao entrar no hospital, minha mãe relata o que se passa, o que o pediatra infectologista diagnosticou à distância e os médicos dali resolvem me examinar, e constatam que de fato eu estava com uma séria infecção nos ouvidos. Lógico! Tão séria que seria necessário cortar meu tímpano direito para drenar. Meu Deus. Jesus. Mas tímpano recupera, né? Mas dói pra caramba, cara. Quando o ouvido supura, é uma dor absurda. O Merigo tava semana retrasada, incapacitado na cama de tanta dor de ouvido. Imagina uma criancinha. Cara, não precisa nem disso. Quando o otorrino encosta aquela lanterninha sem querer no tímpano, e seu tímpano tá ok, já dói pra caralho. Imagina cortar. Sim. Minha situação estava tão crítica após tantos dias sem um diagnóstico e tratamento que os médicos não conseguiam pegar minha veia para colocar a sonda, sendo necessário abrir um corte com bisturi no meu braço para terem acesso e poderem executar o procedimento. Caraca! Foram 7 dias de tratamento intensivo no hospital, acompanhado de perto todo o tempo pela minha mãe. Hoje psicografo essa carta do além. Após liberação, o médico passou ordens de que eu não poderia ficar no estado, dado minhas condições de saúde, e recomendou que minha mãe me levasse para a casa da minha avó no interior de São Paulo e ficasse lá comigo por 2 ou 3 meses até eu me recuperar totalmente. Eu não entendi por que ele ia se recuperar em São Paulo e não na Bahia. Condições de tratamento, eu acho, né? Não é porque o tempo na Bahia é pior do que... Né? Porque, tipo, quem tem problema de pulmão, falam pra você sair de São Paulo capital e, por exemplo, o Merigo foi morar na praia por recomendação de pneumologista e realmente parou de ter crise. Isso acontece, mas o ar do interior de São Paulo não é melhor que o ar da Bahia. Não tem nada disso, mas acho que é mais condições médicas mesmo. Deve ser isso. Boa. Ela sim o fez. No entanto, minha avó, após passados 15 dias, insistiu que minha mãe retornasse para a Bahia para ficar com o marido e os outros filhos, e que ela cuidaria de mim. E, quando passasse o tempo indicado pelo médico, que ela voltasse para me buscar. Passados 2 meses do retorno da minha mãe, minha avó liga para ela pedindo para que me deixasse com ela, com medo que eu voltasse a ficar doente. E aí, isso aí já é safadeza, tá? Isso aí já é safadeza de vó, isso aí já é desculpa, isso aí já é safadeza. Não, deixa o menino aqui. Isso aí a minha sogra faria muito. Não, olha só, aqui ele tá melhor. É. Aí, se ele for pra aí, ele vai ficar doente, então deixa aqui, é melhor e tal. Isso já é safadeza de vó. Come bolo todo dia. É. Isso, aí é isso. E a criança ainda faz cara de tipo, tá vendo, mãe? Nem sou eu que tô pedindo. Isso. Que após esse tempo, eu talvez nem lembrasse dela. Caramba! Claro, olha, ele não lembra mais de você, ele já pegou, já tá... É. Isso é safadeza, gente, não me disse essa safadeza. Aí foi cruel. Aí ele põe aqui, entre parênteses, minhas recordações gastronômicas mais antigas são sentado ao lado do fogão da minha avó, enquanto ela fazia o molho e a massa fresca do macarrão do almoço de domingo, por volta dos meus 4 anos. Cara, avó é bom demais, gente do céu. Melhor coisa que tem na vida. Bem melhor que mãe, inclusive. Minha mãe embarcou num avião no dia seguinte e veio para ao menos fazer o teste. E ao chegar na casa da mãe no fim de tarde, esta lhe disse para me deixar dormindo, pois eu havia brincado muito no sol. Ela queria evitar até a última hora, né? Minha mãe, porém, disse que apenas queria me ver e matar a saudade e foi até o quarto onde estava o berço em que eu dormia. Ao chegar ao lado deste, ela apenas disse, Lelê, mamãe está aqui. Eu abro os olhos, olho para ela e com o maior sorriso possível, estendo os braços para ir para o colo dela, enquanto minha avó chora um misto de alegria e tristeza, pois sabia que eu voltaria para casa. Esse menino é muito comunicativo aos menores chamados, né? Gente, é mas mesmo. Que criança que não lembra da mãe, essa possibilidade não existia, era só a safadeza da avó mesmo. A esperança nunca morre, né? Mas isso não ia rolar. Ela me ensinou valores como respeito, independente de raça e opção sexual, numa época que isso era visto como bobagem. Me ensinou a ser verdadeiro e carinhoso com todas as minhas namoradas. A maioria delas queriam os safados barra cafajestes, e eu acabei tomando vários pés na bunda por ser muito bonzinho. Ah, não foi tadinho, por isso que você tomou tá? Um pé na bunda, tá? Vai fazer terapia. E não é, não é opção sexual, é orientação. A gente não opta, não. Isso aí. Que bom que a gente tá lendo essa história com a Cris e a Ju aqui, né? Porque é. Faz tudo certinho. Se lascou, cara. Se lascou. Ah, meninos, não façam isso, não tá? Não sejam babacas. Bonzinho só favor. Se fode é coisa dos anos 90, é da história, nossa, é da primeira história. Babaca, é. Me ensinou o pai que eu deveria ser e acho que consegui aprender as lições. Meu apego à minha mãe se estendeu até 2011, quando ela faleceu. Ela foi minha melhor amiga até eu conhecer minha esposa, a qual ela se referia como a filha que minha mãe jamais teve. E tinha um relacionamento de fazer inveja, até mesmo na minha sogra. Ela pôde levar o filho único que se casou até o altar e acompanhar de perto a gravidez e o primeiro ano de vida da minha filha. O apego acabou, pois não tenho mais ela por perto, porém o amor que sinto por ela e por tudo que ela fez, esse é eterno. Desculpem-me pelo e-mail longo, mas essa é a história de minha mãe que mais me marcou. Deixo, por fim, uma recomendação de leitura aos pais que nos ouvem, o texto Meu Cajueiro, de Humberto Campos, texto que ela lia com frequência para mim. Abraços e continuem com esse belo trabalho. Esse programa tá muito poético. Que lindo e-mail. Muito fofo. Muito. Seria o último pra gente? História 4, Amores Roubados. E aí, GugaCasters, beleza? Meu nome é L*** e eu sou de São Paulo. Eu sempre quis contar a história da minha mãe num livro, mas tinha um problema. Se eu publicasse um livro, eu ia expor ela e não queria fazer isso. Então, o CugaCast veio bem a calhar, porque aqui ninguém vai ouvir, eu acho que ele quis dizer isso, não foi? A história não é bad vibe, como vocês falam, mas tem uns momentos tristes, então eu peço pra vocês substituírem o nome de todo mundo. Eu fui um menino razoavelmente privilegiado na infância. Se falou assim, é porque é privilegiado, sim. Moramos numa bela casa num bairro nobre de São Paulo, privilegiado, junto com meu pai e minha mãe, e minha irmã também. Meus pais eram donos de uma empresa e ganhavam bem, trabalhavam bastante. A gente tinha uma vida bem normal. Quando eu tinha 7 anos, minha irmã, que tinha 21, engravidou. Ela vivia tendo problemas com minha mãe porque ela saía demais, namorava demais, sempre com os tipos errados na visão da minha mãe. A gente tem que dar um nome pra ela aí, Rafael. Eu pensei em, como o tema aqui tá anos 90, em dar nome dos tribalistas. Que tal Marisa Monte? Boa. Pode. Minha irmã, Marisa Monte, era a típica filha problema. Uma adulta morando com os pais. repetiu de ano até não poder mais no colegial e acabou se formando por supletivo. Mazinha. Depois de idas e vindas em cursinhos, estudando e parando de estudar, ela entrou em 3 faculdades diferentes. Primeiro Direito, depois Psicologia e depois Administração. Ela era mesmo bem perdida e meus pais já não tinham muita paciência com ela. Nas brigas que tinham com ela, meus pais eram super protetores comigo. Eles sempre tomavam o meu lado, um pouco porque eu era mesmo mais novo e um pouco por isso também, porque ela dava muito problema e eles não tinham paciência nenhuma com ela. Gente, tô sentindo quase precisando fazer uma constelação familiar já aqui no meio desse meio. Eles eram bem duros com ela em relação a dinheiro. A gente não era pobre, mas ela tinha que brigar para ter as coisas por conta de todos esses problemas que ela tinha. Ela só tinha carro privilegiada, porque tinha a desculpa de ser a pessoa que me levava e me buscava na escola. Quando ela engravidou, gente, muito fácil essa terapia, hein? O que será que essa irmã engravidou? Quando ela engravidou, foi um drama absurdo lá em casa. Um dia, não pôde me levar na escola porque estava passando mal e vomitando. Acho desculpa, né? Só porque tá grávida. Meus pais me levaram e no caminho ficaram criticando ela. Ela faltou o trabalho. Ela ajudava na empresa dos meus pais. E também na aula da faculdade. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, minha mãe percebeu o que estava rolando. Confrontou e descobriu que ela estava grávida. No primeiro dia, eles a expulsaram de casa. Meu Deus. Mandaram ela ir morar com o namorado. E ela bem que tentou, mas o namorado, não. Não. Ele mesmo morava com os pais e os pais estavam em confronto com os meus pais, falando que ela estragou a vida dele e essas coisas. Isso toda que, mulher isso faz, que a história não é bad mesmo? Vibes. Imagina se fosse. Exato. É, assim, eu quero o telefone da Marisa Monte, tá? No final, pra cantar uma música pra ela, não sei. Ela ficou um tempo na casa da minha tia, mas depois acabou voltando pra casa. Trancou a faculdade, reduziu o ritmo de trabalho e 9 meses depois, meu sobrinho... O Arnaldo Antunes. E 9 meses depois, meu sobrinho Arnaldo Antunes nasceu. Gordinho, saudável e sem problemas. Ai, que coisa boa. Pelo menos isso. A vida seguiu mais ou menos normal depois disso. Quando eu tinha uns 10 anos e o Arnaldo Antunes uns 3, minha irmã resolveu que ia retomar os estudos. Por incrível que pareça, não sei por que incrível que pareça, mas ela estudou bastante e passou no vestibular para a Universidade Federal no interior e foi morar com os tios nossos que estavam por lá. Por mais incrível que pareça ainda, meus pais acharam a ideia ótima e a apoiaram. E acabaram ficando com o Arnaldo Antunes. Olha aí, a vó ladra de novo. Não é mesmo? Tinha algumas discussões em família e todo mundo achava absurdamente errado. Mas meus pais, e minha mãe principalmente, eram bem reservados e não deixavam isso aparecer muito para fora de casa. Mesmo na empresa, eu lembro que a ordem era não falar sobre e ninguém nem sabia que a Marisa Monte tinha deixado o trabalho porque tinha um filho. Bom, isso aconteceu. A Marisa Monte foi pro interior, minha mãe redecorou o quarto dela para ser o quarto do Arnaldo Antunes e a vida seguiu normal. Como será que ela redecorou esse quarto, né, pro Arnaldo Antunes? Ela fez um grande adesivo escrito "Não é o que não pode ser". É, exato. Foi estilo Tribalistas. Sim. É, foi o Vicky Muniz que redecorou, porque é privilegiado, sim. A gente agora é uma família de 2 pais e 2 crianças, 2 meninos. 2 pais, é isso mesmo que ele queria dizer? Acho que os pais, no sentido... Ah, a parentalidade, né? Marisa Monte vinha nos feriados e tudo mais, mas a vida dela realmente começou a se desenvolver por lá. Ela realmente tomou jeito e passou a se dedicar... Vaca jogadora, né? Caramba! Mais aos estudos e menos aos namorados. Agora Nossa ela é uma menina senhora. Direita. É, agora ela merece respeito, hein, gente? Não é mesmo? E tava todo mundo feliz. Que bom, né? Agradar a sociedade é sempre a nossa primeira preocupação. Um dia, sem razão aparente, um colega de escola duvidou que eu morava com o meu sobrinho Arnaldo Antunes. Eu também sendo um garoto de 12 anos na época, eu me orgulhava muito de ter um sobrinho. Me fazia me sentir mais adulto. Uma boa muleta, parece. E aí, esse garoto da escola começou a espalhar pra todo mundo que era mentira minha, que ele era meu irmão e que eu tinha inventado isso. Tudo isso porque o Arnaldo Antunes também chamava minha mãe de mãe. Olha aí, a vó ladra. A gente já suspeitava. Meus pais me falavam que ele fazia isso porque me via chamando ela assim. E eles achavam bonitinho. E eu deixei por isso mesmo. Mas por conta dessa história, eu comecei a secretamente ensinar o Arnaldo Antunes a chamar a minha mãe de vó. tô achando meio um pouco egoísta, talvez, não sei. Mas imagina talvez você chegar pro Arnaldo Antunes e falar assim, o nome a da mãe é a gente já avó. Teve um apagamento da mãe completo, é. Né? E agora o irmãozinho puto, não por causa do apagamento da irmã, mas sim porque tava dividindo a mãe, tava ensinando o garotinho a chamar ela de vó. Rafael, você deu o nome de seriado da Globo, mas é uma novela da SBT essa história aí. É verdade. Um dia ele fez isso, chamou ela de vó e ela ficou brava. Perguntou quem tinha ensinado isso pra ele e ele apontou pra mim. Ela ficou com muita raiva, mas não falou nada. Ah, tem que levar em consideração que o nosso narrador tinha 10 anos na época, tá? Então... É, ele falou 12 aí, acho que já era um pouco mais na frente. É, ainda dá pra ter um probleminha não, aí. Não, uma criança, é. Tudo bem. Depois... Não saber lidar, não né? saber lidar. Quem tem que saber lidar são os adultos. Exato. Depois de mais algumas vezes, ela veio me dizer pra não fazer isso. Pra ele continuar chamando ela de mãe, porque ia ser melhor e tudo mais. E eu só obedeci, mas eu não gostei. Fiquei meio com ciúme, eu acho. A gente tem certeza. A Marisa Monte veio visitar uma vez e eu contei isso pra ela. E ela explodiu de gritar com os meus pais por conta disso. Foi feio mesmo. Pratos e sapatos voaram. Marisa Monte quis bater na minha mãe. Marisa que Monte, horror. Né? Meu pai teve que segurar. Foi um barraco horrível, como nunca tinha acontecido na minha família. A Marisa Monte ficava gritando, chamando minha mãe de ladra. Olha isso. É, mas é porque os barracos da sua família, eles só eram discretos. Mas tava rolando um monte de barraco aí que você não viu. Pois é. A Marisa Monte ficava gritando, chamando a minha mãe de ladra, falando que ela queria roubar o filho dela e tudo mais. Eu fiquei do lado dos meus pais, porque a Marisa Monte, né, fazia essas coisas. E também porque a vida toda eu vi os meus pais falando mal da Marisa Monte e das coisas que ela fazia. Então, parecia mais um ataque de ingratidão. Como eu já era mais velho, uma hora eu fui falar com ela e perguntar por que ela estava fazendo isso. E foi aí que ela falou que se ela pudesse, ela me contava toda a verdade. Mas não podia e que eu devia perguntar para os meus pais. Mas que nada do que eu sabia era verdade. Ai, tô ficando tensa. É usurpadora. Caraca. Isso me deixou maluco. Eu passei alguns dias achando que a gente era uma família de espiões. Que meus pais eram criminosos. Ai, criança linda. Fiquei imaginando as histórias mais mirabolantes. Fiquei me imaginando num ai, show de tadinho. Truman. E passei ai, a ficar pressionando os meus pais pra eles me contarem do que a Marisa Monte estava falando. De tanto insistir, a minha mãe perdeu a paciência e falou que ia proibir a Marisa Monte de ir lá em casa ficar colocando minhocas na minha cabeça. Acontece que, na hora, a minha irmã ainda estava lá. Ela achava que não estava, mas ela estava. E entrou na sala e começou a gritar. Falou que não aguentava mais. E começou a despejar a verdade que ela segurou por toda a minha vida. Ai, Jesus, vamos lá. A verdade é que você também é meu filho. É lógico. What? Você não é filho deles. Novela do SBT totalmente. Você é sim, irmão do Arnaldo Antunes. E o seu nome é Carlinhos Brau. Minha mãe começou a gritar e a chorar. Por que você fez isso? Ela gritava. Meu pai mandava ela sair do quarto. Minha mãe, agora minha avó, começou a chorar, a correr, me agarrar, me apertou, me machucou. E eu comecei a chorar também. A história verdadeira foi a seguinte. Gente, tô quase chorando. Meu Deus. Sério, tenso. A história verdadeira foi a seguinte. A Marisa Monte, minha mãe biológica, engravidou de mim aos 14 anos. Puts. Meus pais tiraram ela da escola e controlaram a situação. Ninguém sabia, exceto os meus tios do interior. Ela passou a gravidez toda em casa e quando eu nasci, eles tentaram me registrar como sendo filho deles mesmos, mas acabaram não conseguindo. Eles me registraram como filho de pai desconhecido e esconderam minha certidão durante anos. Meu gente, Deus. Que dó, querido né, ouvinte, gente. Isso nunca vai dar certo. É, nossa, mais problemáticos. E fizeram a Marisa Monte concordar com esse plano de que a gente seria criado como irmãos. E agora? Tudo fazia sentido que pra mim. O que ela podia fazer com 14 anos? Nada. Pensa bem, gente. Ô, dó. E quando a Marisa Monte engravidou de novo, ela estava sendo reincidente. Por isso, os meus pais ficaram tão bravos com ela. Levou muito tempo pra gente se reajustar à situação. A minha mãe, que agora é minha avó, pediu pra continuar sendo chamada de mãe. E a Marisa Monte também pediu pra continuar chamando ela de irmã. E por um tempo, era isso que eu queria também. Mas nada ficou igual depois disso. É lógico que levou um tempo e todo mundo ficou meio traumatizado. Eu fiz terapia. Porra, pelo menos isso. Eu já fiquei aliviada. Depois meus pais, agora avós, foram também. E isso ajudou. A Marisa Monte voltou a morar lá em casa. Ai. E comecei a chamá-la de mãe também. As coisas meio que foram se ajustando. O Arnaldo Antunes passou a chamar... Nossa, tenso, né? passou a chamar a avó de vó, mas eu chamei ela de mãe pelo resto da vida. Ela faleceu há algum tempo. Como eu falei, a história não é bad vibes. Cara, é um pouco bad vibes. Que não é bad vibes. Gente, amigo, é bad muito. Vibes. Você teria que redefinir na sua cabeça o que significa bad vibes. Eu tô triste porque se ele não acha isso bad vibes, o que, que deve ser bad vibes então, pra mas, ele? Então, eu acho que é isso. Ele precisa realmente repensar. Bom, mas vamos lá. Eu acho que a terapia deve ter organizado as coisas. Se tem uma coisa que ele foi amado. Exato. Pela avó, pela mãe. Até os pais foram fazer terapia, pô. Bom, o que ele diz é que teve muito problema, mas na real é que a gente já deu risadas disso. Tá. Parabéns. Saber que a Marisa Monte é minha mãe fez a gente ficar mais próximo e parar de ter uns problemas de irmãos que a gente tinha. Até porque a gente não era irmão, não é mesmo? É mesmo. Vários anos depois, eu cheguei a conhecer o meu pai biológico, mas ele, obviamente, não queria saber. E a gente também não. Era mais pela curiosidade mesmo. Acho que a história toda ser clareada ajudou a Marisa Monte a tomar jeito também. Ela voltou para a empresa do meu pai e passou a trabalhar lá para valer e trabalha até hoje. Ah, que bom. Hoje eu sou psicólogo e trabalho com educação infantil. E sempre que me deparo com pais adotivos, padrastos e madrastas, irmãos de pais diferentes, eu sempre falo para eles falarem a verdade o quanto antes. É isso aí. É igual catapora. Criança tira de letra, adulto é que sofre. Valeu por me permitir contar essa história aqui e espero que ela seja lida. Abraços. Qual é o nome dele que nós vamos falar? Carlinhos Brown, né? A gente batizou ele no final. Ah, é. Abraços, Carlinhos Brown. Cara, que primeiro que sensacional que essa história veio pra um programa que a gente tinha a Cris e a Ju aqui, né? É verdade. Né? Pois é, eu acho que eu queria ouvir a versão da Marisa Monte, eu sabe? Também. Porque parece que existe uma invisibilidade dela desde muito cedo, por conta de uma gravidez extremamente precoce, a gente pode chamar de gravidez infantil, e eu não consigo imaginar o que deve ser para uma criança de 14 anos ter um filho. E aí você fica escondida dentro de casa, porque aquilo é errado, né? Não deveria ter feito. Pela reação da segunda gravidez, a gente imagina como é que foi a da primeira. E aí ela é uma vida inteira lutando e brigando e invisibilizando. Brigando pra se encaixar e brigando pra ser quem se é, né? Então, qual é o limite entre o que eu posso viver e ainda caber aqui? Entre como eu posso fazer parte e sem deixar de ser quem eu sou? Eu acho que é bem engraçado no jeito que as pessoas escrevem o e-mail e contam as histórias, porque quando a gente conta uma história, a gente conta mais da gente do que a história. É o ponto de vista, né? E eu acho que assim, tem uma coisa que a comunicação não violenta, ela fala bastante, a primeira premissa da comunicação não violenta é tirar o olhar da comunicação e das histórias que a gente conta de certo e errado, justo e injusto, bom e ruim. Porque tudo isso são parâmetros comparados ao quê? Então, ela era incômoda comparado ao quê? Ela era ruim comparado ao quê? Ela não tinha jeito comparado ao quê? Fica muito um papo muito solto aqui, falando em 2 minutos disso. Mas eu vou dar um exemplo que é... Pega pra mim. Eu fico muito puta com atraso. Eu odeio atraso. Eu acho uma falta de respeito. Ela tá falando olhando isso pra mim. Não, eu acho uma falta de respeito com o tempo das pessoas e tal. Isso é uma coisa que me tira do sério. E aí, num curso de CNV, o cara fala assim... Tá, mas você já parou pra pensar que, por exemplo... Sabe quando você tá se preparando pra uma reunião e não deu tempo... E aí você tá fazendo os últimos slides e não dá tempo, não sei o quê? Quando a pessoa atrasa, como que isso chega pra você? Você fala, meu Deus, eu tenho mais 5 minutos. Ela atrasou 10 minutos, então eu consigo. Você consegue enxergar uma situação em que você fica muito feliz da pessoa atrasar, não consegue? Puta, consigo. O ônibus atrasar 2 minutos quando você tá quase chegando no ponto, sabe? Porque ele atrasou, você conseguiu pegar o ônibus. Enfim, ele tava dando várias situações em que o atraso é celebrado, sabe? Que você mesmo, por maior que seja a sua rigidez em relação a isso, você consegue celebrar. E ele falou assim, então, as coisas na vida não são absolutas. Um atraso não é ruim. Você é ruim para você. Isso não é ruim per se, isso não é um fato. Que a gente lida com as coisas como se fossem um fato. Então, a partir do momento que você fala assim, ah, pra mim isso é, então deixa de ser, olha, você tem que fazer tal coisa, não é que você tem que. Atraso não precisa ser um problema, mas pra mim é. E aí passa a ser uma necessidade minha. E aí passa a ser um pedido meu. É diferente de ser uma imposição. E eu acho que essa história tá muito permeada disso, assim, sabe? De muitas expectativas que se tinha de uma menina que não se encaixa em nada e que ela tá sempre devendo, o tempo inteiro devendo, e que se os critérios fossem outros, a relação também ia ser outra, entendeu? Eu sei que parece muito óbvio pra quem foi criada nessa cultura, e eu fui, de que tem uma coisa que é esperada da menina, que ela deveria ter feito isso, e a família deu pra ela tudo que devia ter dado, e ela tinha que ter devolvido pra família uma série de coisas que ela não devolveu, então ela tava em falta sempre. Mas isso é relativo. Se até o atraso, tô falando, é relativo, todas essas expectativas também são relativas. Se você tira esse ar de absoluto que tá permeado em toda a história, ela fica bem mais flexível e mais interessante, entendeu? E acho que é isso que a Cris tá querendo trazer, assim. Já pensou se ela tivesse na mesa e contasse como foi viver o que ela viveu? A gente teria uma outra visão dessa história. Outra. Não melhor. Só a gente vai tendo a coxa de retalho, sabe? Imagina se a avó ainda fosse viva e pudesse contar a história. Fica aí a dica pro GugaCast. Uma história sobre várias perspectivas, sabe? Ela fica mais rica, ela tem mais contorno, a gente enxerga melhor. Carlinhos Brown, pede pra sua mãe escrever pra gente aí também. A gente lê aqui. A gente traz a Ju e a Cris de novo, pra elas lerem. Mas é isso, né? Eu vejo pela perspectiva de... Eu tenho um filho, tenho dois, e é difícil ficar longe deles. Você imagina numa situação onde eu não posso ter o direito de reconhecimento desses filhos, porque aconteceu numa situação completamente adversa, e é meu filho, eu tenho que chamar de irmão. Mano, revoltada é pouco que eu ia ficar, nossa, eu ia virar o capeta em pessoa, sabe? É ruim pra todo mundo que tava envolvido, porque eu acredito que os pais fizeram isso no afã de proteger essa criança, que ela era uma criança, mas aí é isso, é difícil pra todo mundo. É bom ouvir no final esse alento de que todos buscaram uma forma de elaborar melhor esse acontecimento pra viver em família, né? Olha, fala pra ele ver o filme Juno. Pra ver uma perspectiva de gravidez na adolescência em que a família encara isso de uma outra maneira. Não de que a menina errou, não de que a menina falhou com todos os planos da família. E de que, né, como é que a gente lida como família com isso? O que, que você quer fazer, você ser protagonista dessa escolha? Como é que a gente respeita as suas escolhas e que são escolhas super difíceis? Não, até entender em que situação aconteceu uma gravidez de 14 anos, gente. 14 anos é jovem demais da conta. Pois é. É num nível, assim, de ser criança. Pois é. Tem menina com 14 anos que nem menstrua. Então, tem uma história por trás aí bem tensa. No mínimo, muito tensa. Mesmo que tivesse sido entre dois adolescentes. O que provavelmente, né, ele fala que conheceu esse pai depois. Esse dado é muito importante para essa história. Para entender como que aconteceu essa gravidez, para entender por que também da reação dos pais. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma colega, também de 16 anos, que estava grávida na escola. Era bem tenso, mas ela não teve que passar por isso aí, ser escondida, né? Não, mas eu vou te falar, 16 já é muito diferente de 14. Ainda é horrível, mas tem muita diferença. Nessa idade aí, de 10 até uns 17 anos, cada ano a criança é um ser humano totalmente diferente. Então, 14 anos para 16 já tem aí um movimento, sabe? A média que se perde a virgindade no Brasil é 15,5, não é? Não era isso? Mas essa história, eu acho que ela deve ser mais comum do que a gente imagina, porque a história do Eric Clapton é muito parecida. Ele conta no livro dele. A mulher que ele chamou de mãe a vida inteira, quando ele tinha uns 14, 15 anos, ele descobriu que era a avó dele. Porque a mãe dele reapareceu. E ela era hippie e tinha sumido pelo mundo. E aí ela voltou. E foi aí que ele descobriu que ele tinha, que a mãe dele era, na verdade, filha da avó dele. Sei lá. Por que as pessoas acham que vai dar certo mentir isso, não é mesmo? É, né? É fadado ao fracasso, gente. Não tem jeito disso dar certo. Hoje, no mínimo, a pessoa vai entrar na escola e a hora que fizer o tipo sanguíneo vai descobrir que não são os pais, sabe? Não dá certo isso. Cara, sensacional que a gente teve um mini Mamilos no final desse GugaCast. Eu tô muito orgulhoso. Muito, muito orgulhoso. A gente não aguenta, né? A gente segura, mas não aguenta. Eu nem esperava que isso fosse acontecer. Foi muito legal. Ju, Cris, muito obrigado por vocês terem vindo ler histórias com a gente. E feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Obrigada, Guga. Feliz Dia das Mães para as esposas de vocês, que são ótimas mães. E vocês ainda têm a mãe viva, né? Que lindo. Isso é um puta privilégio. Se você tem sua mãe viva, você é privilegiado, sim. E abrace muito sua mãe, beije muito sua mãe. Conheça sua mãe, para além dos seus clichês e estereótipos e para além da pessoa que existe para te servir e fazer coisas para você. Vai conhecer quem é a pessoa, sua mãe. Então, a reflexão que fica é... Sua sororidade conversa com a sua mãe? O seu feminismo fala com a sua mãe? E mais, o seu olhar contemporâneo e democrático conversa com a sua parentalidade? Fica aí a reflexão. Peraí, Guga Mafra e Rafael Mafra são irmãos? Nossa, dona Mafra, a senhora tá de parabéns. É isso aí. Fica gostosa a sensação de mais um GugaCast no ar. Beijo, gente. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. E, de novo, eu peço que, se você curtiu, recomenda para alguém que não conhece podcasts ou que não conhece o GugaCast, mostra como ouve, abre lá o Spotify, manda o link e recomenda para a gente trazer mais gente para ouvir podcasts e mais gente para ouvir GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui. Agradecimentos especiais desse episódio vão, obviamente, para a Juva Lauer e a Cris Bartes, que vieram fazer um mini mamilos aqui e foi sensacional. Eu fiquei muito honrado. Sim, e a gente não pode deixar de agradecer o Mister pela sua existência e pelo seu desaparecimento. Obrigado, Mister. Eu acho que a gente podia agradecer também ao Master e à Sister. E ao Jester. E ao Ancestral. E a gente agradece também todo mundo que mandou histórias. Muito obrigado. Todas elas serão lidas. E, ó, já vou dar um spoiler. A gente vai lançar um blog de histórias não lidas. Todas elas comentadas pelo Rafael. Sensacional, hein? Mesmo as histórias que não entrarem no programa vão entrar lá. Porque são muitas histórias boas e a gente não tá dando conta. Quer dizer, a gente dá conta de ler, a gente não tá dando conta de não publicar elas. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim e Guga Mafra, com a apresentação minha e do Rafael Mafra, que tá aqui. Olá. Pauta também do Rafael Mafra. Fala olá de novo. Olá de novo. E edição do Caio Corraine. O nosso Wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, sabia, Rafael, que lá no Wiki agora tem os conteúdos exclusivos também? Cara, que demais. Vou usar todo dia. Acesse ele lá, então, para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, tá em wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus. Adeus.